Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos conversar com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Morujo, Seixo e Travanca. Vamos abordar vários assuntos relacionados com a vocação, ordenação e atividades sacerdotais. Procuraremos saber quais atividades e movimentos que tem nas várias paróquias. Falaremos também da catequese e da Eucaristia. Abordaremos a nova evangelização e as próximas Jornadas Mundiais da Juventude que se vão realizar no Brasil. Padre Orlando, obrigado por ter aceito este meu convite. Muito obrigado. E vou começar esta conversa como gosto, que é aproveitar para lhe perguntar como é que foi a vocação. Normalmente quando tenho aqui um sacerdote começo sempre pela vocação. Penso que às vezes tem episódios muito interessantes. Não quero dizer que no caso do Padre Orlando assim seja, quer dizer, cada caso é um caso e Deus chama-nos das formas mais variadas e portanto nem sempre os episódios são iguais, aliás não têm que ser iguais, mas pronto, de qualquer modo pergunto-lhe como é que sentiu que tinha vocação para sacerdote? Bem, é sempre complicado dizer exatamente o como é que aconteceu, porque tudo isso tem muitos episódios, muitos pormenores. Também não terá que ir a ele, está a ver. Certo. Bom, tudo isto começou mais ou menos por volta dos 13 anos. Bem, eu sou da paróquia de Arganil e por lá fiz a catequese, normalmente, como qualquer outra criança da minha idade, que andavam, todos os que andavam lá comigo. E eu sempre procurei ser fiel àquilo que me ensinavam, e sempre fazia as minhas orações da manhã e da noite, e sempre ia à missa ao domingo, embora às vezes não apetecesse tanto, embora às vezes soubesse melhor ficar em casa a ver os bonecos, mas sempre me incutiram um pouco essa obrigação, e eu também sempre fui obedecendo, embora sempre estimasse e sempre visse com muito respeito e de uma forma diferente a paróquia e a fé e a catequese e as pessoas que eram rosto dessa realidade, principalmente o pároco, o senhor reitor, na altura o padre Manuel Conde Melias, e os catequistas que tinha, e aquelas pessoas que estavam lá na igreja do coro e as pessoas que ajudavam ao altar e tudo aquilo, mas também, apesar disso... Também fui acólito, não? Eu fui acólito, mas depois, logo a seguir. Uhum. Na minha paróquia não havia propriamente acólitos. Uhum. Acólitos como nós estamos habituados a ver, aquelas crianças ou jovens que vão, que vestem uma túnica branca e vão para o altar e têm aquelas preparações. Não havia propriamente disso. Havia homens adultos, casados, faziam parte das tais pessoas que eu olhava assim com uma certa admiração, como alguém que eu via que tinham uma certa formação, mais do que eu, que eram exemplos na comunidade, mas acólitos propriamente nessa altura não havia. Eu, pelos 13 anos, como ia dizer, mais ou menos, embora com muito respeito por todas essas coisas e até com uma certa admiração, propriamente limitava-me àquilo que se pode chamar deveres básicos, como rezar um bocadinho todos os dias, ir à missa aos domingos e não faltar à catequese, e procurar portar-me mais ou menos bem, como sempre recomendavam. Mas eu, por essa altura, houve talvez dois livros que mudaram a minha vida. Um deles foi sobre sobre Fátima. Eu encontrei lá nas estantes lá de casa um livro sobre Fátima que contava a história das aparições e que eu li. E que me tocou bastante na altura, que me levou a pensar, bem, olhando para os, e até olhando para o exemplo dos pastorinhos, eu se calhar podia dar mais, podia fazer melhor, podia rezar mais, e de facto comecei a rezar mais e comecei até a procurar... Estás a sentir chamado, não é? Talvez, talvez. Embora a pessoa ao início diga sempre que não, não é? E outro livro, já agora pegando nestes dois livros, o outro livro foi um livro dos Evangelhos, os quatro Evangelhos. Sabemos que o Evangelho é só um, embora em quatro versões, não é? E era apenas essa parte da Bíblia, o Evangelho, que eu tinha nesse livro, que tinha sido o livro que eu recebi na Festa da Palavra. Portanto, os catecismos anteriores aos atuais tinham entrado há muito pouco tempo, quando eu fiz o quarto ano. A partir do terceiro ano é que eu comecei a ter esses catecismos, que são da coleção anterior à atual, e onde já vinha a Festa da Palavra. E no encerramento do ano da catequese, que fizemos no Santuário do Monte Alto, o Sr. Reitor entregou a cada um, um livrinho, não a Bíblia toda, como usamos fazer, mas o Evangelho apenas. Entregou um a cada um, lá no Monte Alto, cá fora, atrás, debaixo da Carvalha Grande, nessa tarde de festa do encerramento da catequese. E eu nunca, para dizer a verdade, eu na altura não liguei ao livro, meti-o lá na estante e ele para lá ficou. Eu também não o ia rasgar, nem estragar, nem fazer nada disso, porque tinha respeito pelas coisas, mas guardei-o e nunca mais liguei. Por essa altura, em que eu também andava talvez mais sensibilizado para estas coisas, eu peguei no livro e deixa cá ver o que é que isto aqui tem. E eu abro ao calhas e vejo até a passagem da entrada de Jesus em Jerusalém, Domingo de Ramos, portanto, a entrada de Jesus em Jerusalém. E eu começo a ver aquilo, isto é a história de Jesus. Eu nunca li nada do princípio, que me dissesse do princípio ao fim a história de Jesus. Deixa-me cá ler isto. E eu, que se calhar até nem era assim muito de grandes leituras, li algumas coisas, mas não era assim de grandes leituras. O que é certo é que eu li aquele livro do princípio ao fim. Não foi de rajada, não foi de uma vez, claro, mas assim, mais ou menos seguido, por partes, eu acabei por ler aquele livro e surpreendi-me, porque quando comecei a ler o São Mateus e começa a ver o drama a adensar-se, a encaminhar-se para a paixão, e eu fiquei assim surpreendido. Então, mas ainda falta tanto para acabar o livro, já vai aqui na paixão, o que é que virá a ser? Depois é que vi que começava outra vez em cada uma das quatro versões. E houve passagens do Evangelho que eu li nessa altura que me tocaram, passagens como a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e claro, e vendo no contexto dos anos 90, em que a crise vocacional e as crises de fé já eram bastante avançadas, embora hoje isso se faça sentir muito mais. Eu pensava, bem, realmente há tantos lugares, há tantas paróquias, há tantas coisas, há um mundo inteiro para ser evangelizados e são tão poucos os que vão. Quer dizer, se há tanto trabalho, se há tão poucos ir, quer dizer, alguém tem que ir, alguém há de ser chamado. E comecei a perguntar-me se eu também não seria. Mas disse logo que não, claro, para mim próprio, isto cá nas minhas meditações. Não. Não porquê? Não sei, porque se calhar toda a gente diz que não. Porque... Ainda não tinha chegado a hora, não é? Ainda não tinha chegado a hora. Sim, também ainda não tinha chegado a hora, mas de algum modo há uma certa tendência a dizermos não, não é? Como primeiro impacto. É verdade. Há uma tendência a dizermos que não. Aliás, o esquema literário até das vocações na Bíblia, e que nós estudamos nos estudos bíblicos, tem precisamente essa etapa, uma etapa de incompreensão da missão, ou até mesmo de recusa. Ah, eu não. Pronto, vemos isso em Isaías, por exemplo, vemos isso em Moisés, mas eu nem sei falar. Se calhar faz parte mesmo. Padre Orlando, pronto, é interessante. No fundo, foi a forma como Deus o chamou. Tenho aqui ouvido, tenho escutado muitas formas de as pessoas serem chamadas. Eu não tinha ainda nenhuma e penso que esta começou nos livros, influenciado também pelos pais, pelo que acabou por dizer, porque essa caminhada para a catequese, a caminhada para a missa, os pais têm de facto uma influência extraordinária, principalmente até quando nós somos bastante novos. Agora, de facto, os livros, o meu parco costuma dizer isso com alguma frequência, que os livros da vida dos santos fazem muito bem às pessoas e que ele lhe tem feito também muito bem, porque tem ao longo da vida lido muitos livros acerca da vida dos santos, e de facto eu acho que é extraordinário, e certamente que também foram esses livros que o ajudaram a dar este passo, o caminho, portanto, da vocação, ou a despertar a vocação, porque ela estava lá. Sim, sem dúvida que levaram a esse despertar. Pois, acho interessante, portanto, eu recordo-me que disse que acabou por arrecadar os livros, mas quer dizer, aquilo ficou a germinar, não é? É verdade. E na altura própria acabou por sair. É sempre bom guardá-los. Nunca se sabe que transformações é que vêm a fazer. Ou então, vendo a coisa por outra perspectiva, podem vir a ser perigosos no futuro, não é? Bom, mas claro que não foram só livros. Houve outra parte a seguir, que foi a parte de começar a pensar nisto, e foi a parte do Padre Contumélias dizer do altar abaixo que era preciso leitores, era preciso quem fosse ler. E eu que estava, lá está, que andava sensibilizado nestas coisas, fui à sacristia dizer que queria ler, queria fazer leituras. E ele veio isso muito, muito a sério. Na altura, depois, está claro, eu enganava muito, ou lia demasiado depressa, e depois o senhor reitor não gostava tanto e corrigia-me e tal, e eu fui-me aperfeiçoando aos poucos, e pronto, eu fui entrando naquilo, e pronto, e começaram também a soar uns boatos, segundo os quais eu até andaria a pensar em ser padre. E foram dizer ao Padre Contumélias. E ele um dia na sacristia diz-me assim: ouve lá, tu ouvi dizer que tu andas a pensar isto assim assim. Ah, sim, é verdade, senhor reitor. Então deixa estar, que eu qualquer dia vou lá à tua casa com uma pessoa. E foi, um dia apareceu-me lá em casa com o padre Pedro Luís, que na altura era responsável pelo pré-seminário da nossa diocese, e ele apareceu lá com o padre Pedro. Isto, entretanto, eu estava a iniciar, já para iniciar o nono ano, já teria, entretanto, 14 anos, não é? E a convidar-me para o pré-seminário. Vais para o pré-seminário. O pré-seminário, o que é? Continuas em tua casa, com a tua família, na tua escola, e uma vez por mês temos assim os encontros, tu e outros rapazes, pronto, que também põem esta hipótese de poderem vir a ser padres. Não está nada definido, não é? Mas isto é uma maneira de descobrirmos. Tu vais, vês, e fazes uma caminhada, e depois... E eu aceitei o desafio. Na altura, os encontros da região pastoral nordeste eram em Avô. E então, um sábado por mês, lá ia eu até Avô, e lá me encontrava com outros tantos rapazes daqui da nossa região. E tínhamos esses encontros uma vez por mês com o Padre Pedro, com alguns seminaristas que, entretanto, já estão ordenados, o padre Luís Miranda, o padre Fernando Carvalho, todos eles lá estavam nessa altura também, e até uma irmã, não me recordo o nome dela, uma irmã daqui de Oliveira do Hospital, da Congregação das Vitorianas, na altura ela também fazia parte da equipa. Bom, enfim, fiz essa caminhada de um ano, uma vez por mês, a ir até Avô, e perguntei: então, quando é que a gente entra para o seminário? E o Padre Pedro disse: bom, tens duas opções, ou entras agora já para o seminário de Aveiro e fazes lá o secundário, ou então mantens-te na tua escola lá em Arganil e depois entras para a Leiria no final do secundário, se bem que, claro, incentivando-me a entrar em Aveiro, não é? A gente sabe como é. E então eu, com aquele entusiasmo, embora me custasse muito, foi uma das opções mais difíceis e diria mesmo mais dolorosas da minha vida, foi entrar no seminário em Aveiro aos 15 anos, mas fui. Não havia vagas em Coimbra, era? Não, na altura o seminário menor, aquela fase do 10º ou 12º ano, os de Coimbra que entravam para essa iam para Aveiro, para o seminário de Aveiro. Havia, na altura não sei se havia, mas se havia, estava a acabar o seminário da Figueira, que era até ao 9º ano, depois do 10º ao 12º em Aveiro, e entretanto em Leiria tínhamos o chamado ano propedêutico, e depois só em Coimbra, só depois disso é que vinhamos para Coimbra fazer o curso de teologia e o seminário maior. Em Aveiro íamos a uma escola cá fora onde estávamos inseridos numa turma com outros rapazes e raparigas dali da região. Era o Colégio de Calvão, que pertencia à Diocese, e pronto, fomos inseridos numa turma normal e fazíamos a escola e estávamos inseridos no seminário. Eu não quero ser, eu não quero pedir, mas estou a perder e não sei o que fazer mais. O que eu era desapareceu, e quando falo parece que não sou mais eu. Encontrar-me, desenrascar-me, já faço a cama, ando ocupada a tentar fugir de ti. Mas mais longe é mais perto, mais difícil fazer o correto, o que está certo. Por isso, sigo o meu lugar, a quem te mereço, que decore os teus planos e que não se esqueça. Sigo o meu lugar, a quem te mereço, que te dê tudo e que nem pareça. Sigo o meu lugar, a quem te mereço, que fique do teu lado e que não esmoreça. Sigo o meu lugar, mas a seguir peço para voltar. Foi um jogo, foi apenas um retrato, onde ficávamos bem os dois, onde as dúvidas são para depois. Gosto mesmo de ti, mas tu nunca estás aqui. Por isso, cedo o meu lugar, quem te merece, que os teus planos e que não se esqueça. Ser o meu lugar, a quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça. Ser o meu lugar, a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Ser o meu lugar, mas a seguir peço para voltar. Mas quanto mais longe, mais perto de ti, o que eu era desapareceu. A culpa percebe, eu não sou mais eu. Ser o meu lugar, a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Ser o meu lugar, a quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça. Ser o meu lugar, a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Ser o meu lugar, ser o meu lugar, percebe, eu não sou mais eu. Ser o meu lugar, a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Ser o meu lugar, a quem mesmo mereço ser o meu Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo, às 10 e à quarta-feira, às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. Estamos a falar sobre a vocação. Padre Orlando, há pouco dizia que num determinado dia o seu parque lhe disse: uma hora qualquer aparece lá em sua casa com outra pessoa. Não lhe disse quem era, mas mais tarde o padre Orlando acabou por dizer que era o padre Luís. Como é que foi a reação dos seus pais nessa altura? Aceitaram? Contestaram? Não contestaram. Até houve uma aceitação bastante boa, principalmente da parte da minha mãe. Não houve oposição. Agora, a preocupação da minha mãe era saber se era mesmo aquilo que eu queria. Ou se não seria uma ideia passageira que eu estava a ter, não é? A preocupação da minha mãe, pelo menos naqueles inícios, sempre foi essa. Mesmo a passagem pelo seminário, penso eu, não estou seguro do que vou dizer, é uma forma também de confirmar se a gente tem vocação ou não. Será assim, não é? Não significa que todos que vão para o seminário tenham que ser padres. Portanto, eu creio que no seminário, pronto, se desenvolve a vocação, se confirma que de facto é mesmo, há mesmo vocação. Será assim ou não? Talvez possamos, sim, porque quer dizer, há um ambiente, vamos estando inseridos, convivemos com outros que seguem o mesmo caminho, convivemos com sacerdotes e temos até, depende das várias etapas do seminário, mas vamos tendo atividades diversas, mesmo fora do seminário, contacto com outras paróquias, com outros grupos, com outros padres, inseridos em atividades pastorais, temos também a formação, temos a ajuda espiritual, a direção espiritual e não só, procurando que a oração faça parte das nossas vidas e a vida litúrgica, e claro que o seminário é uma ajuda grande a descobrir a vocação. Seria impensável hoje haver padres sem seminário. Seria impensável fazer uma formação que não fosse inseridos num contexto que de facto nos ajude, ou mais num molde ou mais noutro, mas claro que sim. Pronto, eu quando coloquei a questão era mais no aspecto, pronto, muito, creio que se calhar com no seu tempo aconteceu o mesmo, que muitos vão para o seminário, mas depois acabam por desistir. Não é mal empregado. É? Não é mal empregado. Todas as pessoas que entram no seminário, mesmo que não cheguem a ser padres, e alguns ainda bem que não, porque lá está, não é a vocação de toda a gente. Mas é sempre aproveitado. Claro, também há experiências negativas. Também há quem saia do seminário com uma experiência negativa. Mas a regra geral, creio que o que somos e o que devemos ao seminário fica sempre connosco como algo de bom, de positivo. Padre Orlando, passados estes anos, que não são muitos, porque é um jovem, sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido na sua vida ou não? Bom, sim, quer dizer, a nossa vida é muito diversificada, mas a vocação engloba tudo o que a vida é, e sendo a vocação algo de bom, como está a ser, sim, pode-se considerar que é a melhor coisa que nos acontece na vida. Eu coloco esta questão pelo seguinte, porque eu creio que a vocação, quando bem vivida, torna a pessoa feliz, não é? Portanto, dá felicidade. E, agora, é um facto que se ela não for bem vivida, se calhar não dá essa felicidade. Pelo contrário, se for mal vivida, pode até ser fonte de infelicidade, não é? Sim, sim, sim. Mas bem vivida, de facto, é a melhor coisa que nos acontece. Sendo a vocação uma coisa que dá felicidade, porquê é que haverá tão poucas vocações? Porque ainda não descobriram até que ponto isto é bom. Não sei, bom. Não, está correto, é isso. As pessoas ainda não fizeram uma opção, não é? Ainda não descobriram? Pois há muitos fatores, quer dizer, mas de facto assim é, porque se as pessoas tivessem a noção de que a grande felicidade, é porque a nossa felicidade vem do interior, não é? Portanto, podemos ter muita, muita diversão, mas se calhar só nos proporciona alegria. A nossa felicidade vem-nos do interior. Às vezes, dando um exemplo, por exemplo, lembro-me que, agora já há muito tempo que não me tem acontecido, mas antes acontecia-me bastante, miúdos, crianças perguntarem-me, a missa para si não é uma seca? A missa para si não é uma seca? E eu respondo naturalmente, mas não é por marketing que eu lhes respondo isto, eu respondo com sinceridade, não, para mim a missa não é uma seca. Porquê? Porque eu descobri na missa algo de muito importante. Eu descobri na missa o centro da minha vida. Eu descobri na missa Jesus Cristo, que se faz presente de uma forma real. Não é um símbolo, não é uns ritos que nós fazemos, que podem ser mais ou menos enfadonhos, mas para lá da aparência enfadonha, vejo que um Deus que se faz presente, e eu poder receber essa presença de uma forma tão profunda como é a comunhão, e como é, ainda antes disso, ouvir a sua palavra, mas depois com aquele significado forte que é comungar, poder comungar, a seca, o enfadonho torna-se perfeitamente secundário. Pronto, falou na missa e eu aproveito para colocar a seguinte questão. Tanto quem se ordena por gosto, por vocação, aquela sensação de celebrar a primeira missa é diferente de celebrar as outras ou não? É diferente. Há mais expectativa, portanto, pronto, a pessoa nas outras já viu como é que é, mas na primeira, pronto... Não é tanto por o ver como é que é, no sentido de saber como é que se faz, porque, bom, eu como diácono fiz muitas celebrações da palavra, que na verdade, bem ou mal, acabavam por ser uma espécie de missa, mas sem a oração eucarística, sem a consagração, não é? Fazia toda aquela parte do ato penitencial, as leituras, homilia, oração dos fiéis, depois passava diretamente para Pai Nosso, distribuição da Sagrada Comunhão, portanto, mais coisa, menos coisa, estava habituado a todo aquele esquema, a toda aquela maneira de fazer. Agora, quando a gente vê com os olhos da fé a hóstia consagrada nas nossas mãos, quando eu dei comigo a erguer uma hóstia consagrada pela primeira vez, é qualquer coisa que nos arrepia, não é? Quer dizer, tão habituados que estamos... Tem Jesus nas suas mãos. Sim. Já o tinha quando distribuía a comunhão, como diácono e até antes de diácono, como acólito instituído, distribuía a comunhão muitas vezes. Mas aquela sensação de estar a erguer a hóstia consagrada... Quer dizer, foi uma sensação nova. Para mim foi uma sensação nova. Aqui estou eu, sou uma folha de papel vazia, pequenas coisas, pequenos pontos vão-me mostrando o caminho. Aqui faz frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, às vezes aqui faz frio. Sei que me esperas, não sei se vou lá chegar. Tenho coisas para fazer, tenho vidas para acompanhar. Às vezes lá faz mais frio, às vezes eu fico imóvel, pairando no vazio. Às vezes lá faz mais frio. Bem-vindos à minha casa. Ao meu lar mais profundo. Onde eu saio por vezes para conquistar o mundo. Às vezes tu tens mais frio, às vezes eu fico imóvel, pairando no vazio. Perfeito vazio. Às vezes lá faz mais frio. No teu peito vazio. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco de várias paróquias no arcipestrado de Oliveira do Hospital: Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. 8 paróquias, muitas paróquias. Vamos continuar a conversa. Aliás, temos estado a falar, já falámos da vocação, temos falado das ordenações e de atividades sacerdotais. Neste momento, estávamos a falar sobre a Santa Missa. Padre Orlando, eu ouvi há muitos anos o seguinte, em relação à missa, e que é o seguinte: um leigo que participa numa missa é o ato mais importante da sua vida, por mais importantes que essa, portanto, mais, por mais importantes que sejam as outras coisas que ele faça ao longo da sua vida. Sendo assim, como é que se justifica que por vezes haja pessoas que vão às celebrações e não fazem um pouco de esforço para ir à Santa Missa? A resposta que dei há pouco acho que também se aplica aqui, se calhar porque ainda não descobriram como isto é bom, ainda não descobriram a riqueza que é a celebração da missa a sério, digamos assim, para além daquilo, das outras coisas a que eles chamam missa tantas vezes. As pessoas conformam-se porque, bom, na celebração da palavra se calhar até demora menos tempo. tempo. Houve-se às mesmas leituras, até há uma homilia, mais falada ou mais lida, há uma homilia, até se comunga e tudo, e portanto, para as pessoas. Muitas vezes, pronto, não, é a mesma coisa. Não conseguem distinguir a missa da celebração. Eu acredito que muita gente, enfim, haverá, sim, que distinga, mas esses distinguissem, se esses distinguissem, esses não continuavam na celebração. Esses fariam um esforço. Claro, haverá pessoas que não têm meios de transporte, mas quando a gente quer, se não encontra na anexa, ou se não encontra na paróquia, se calhar faz 3 ou 4 quilómetros e tem possibilidade de ir à missa. Se nós quisermos almoçar, se calhar fazemos deslocações de 20 ou 30 quilómetros é para comer um petisco. Mas para a missa. E em relação à missa, se calhar não fazemos. Eu posso dizer o seguinte, eu numa altura qualquer, eu também não vou citar o nome da paróquia, que não tem interesse. Eu fui convencido que era a missa. E ela era, agora já não posso precisar, se era às 9, se era às 9:30. E quando lá cheguei, deparei que a igreja estava cheia e portanto, apercebi-me de imediato que era uma celebração. Pronto, vim-me embora e disse, bem, não é isto que eu quero. O que eu quero é mesmo a missa. E depois, passado 2 horas, havia missa e voltei à missa. E sabe o que é que eu notei? Que a igreja que estava cheia na celebração da palavra tinha muitíssimo menos gente na Santa Missa. E eu disse, bem, isto é, as pessoas não sabem, portanto, as pessoas não sabem. É confrangedor, de facto. É confrangedor porque, pronto, o Padre Orlando já falou das diferenças e certamente que é bom dizer, aliás, já há pouco disse, eu vou quase repetir o que disse há pouco. Portanto, a celebração não tem consagração. Portanto, pela consagração, se eu disser aqui alguma asneira, agradeço que me corrija, porque estamos aqui e não é para dizermos asneiras. Portanto, através da celebração da Santa Missa, portanto, a consagração, Deus aparece ali no altar, e portanto, Jesus aparece no altar e vai-se oferecer, Deus Filho oferece-se a Deus Pai, renova o sacrifício que teve no Calvário e oferece tudo isso por nós e pelos nossos pecados. Ora bem, isto é que é, para mim, isto é que é o importante da missa, porque a celebração tem muitas partes, como tem a missa, tem as leituras, tem as outras orações. Agora, o que lhe falta é esta parte, e o sumo da missa está exatamente aqui. E porquê é que está o sumo da missa aqui? Porque é o próprio Deus a oferecer-se por nós, e a nossa oração, sendo boa e devendo fazê-la, não tem comparação com a oração de Deus. Portanto, uma coisa é Jesus oferecer-se ao Pai por nós, outra coisa é eu a pedir. Portanto, a grande diferença, o grande mérito é este. Portanto, e as grandes graças que nos vêm, e quando alguém, eu disse há pouco que quando alguém me disse, há muitos anos, que por mais coisas importantes que façamos na nossa vida, nada é tão importante como uma missa, portanto, está exatamente neste ponto, porque são as graças que nos vêm, são as graças porque é o próprio Deus a oferecer-se por nós. Não sei se quer corrigir alguma coisa, se quer complementar alguma coisa. Não, está bem, talvez, a falar da questão de, costuma-se dizer que é uma atualização, não é? No sentido em que o que celebramos é o mistério pascal, ou seja, a morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é um acontecimento histórico, e portanto, como qualquer acontecimento histórico, não se repete, mas ali diz que é atualizado, torna-se real, presente. É real. Torna-se presente é ali. Real. É como que seja a primeira missa, não é? Sim. No fundo, todas as missas que se celebram, e as missas celebram-se a cada segundo, porque com a diferença de fusos horários, permanentemente nós temos uma missa e permanentemente certamente temos Jesus a oferecer-se ao Pai. Há muita gente que diz isto, não sei se é verdade, se não, mas quer dizer, que admitem que face a um mundo que vai e que peca tanto, só é possível manter este mundo de pé, exatamente porque permanentemente Jesus se oferece ao Pai. Por isso, a missa é como que seja a primeira. Que há tempo esteve aqui um sacerdote, um colega seu, e ele utilizou um termo que eu nunca tinha ouvido e que achei interessante. Ele disse: nós como que saímos da missa e depois voltamos a entrar. Portanto, não, portanto estamos na missa, vimos-nos embora, mas se vamos ao outro dia ou se vamos passar uns dias, vamos à mesma, quer dizer, saímos, mas voltamos. Portanto, achei interessante este exemplo que ele deu. Mas cortei-lhe o fio, não sei se quereria dizer mais alguma coisa. Não, era só complementar. Esse é um problema grave, e aqui nas paróquias defrontamos-nos bastante com ele, não só porque não é possível celebrar a missa em 8 paróquias todos os domingos com apenas um padre, temos também o diácono João Pedro, eu passo sempre um dia, um domingo nas paróquias, o diácono João também passa e também recorremos a algumas celebrações. Sim. Padre Orlando, eu não me refiro às suas paróquias, eu estou a falar no geral. Até porque aquele exemplo que eu há pouco dei, que fui e encontrei a celebração e depois vim embora e fui à missa, nem era nas suas paróquias. Portanto, eu falo no geral, quer dizer, o que acontece nas suas paróquias, uhum, certamente acontece também no outro. Nas minhas paróquias acontece outro problema também, que desde há muito tempo existem lugares próximos da sede da paróquia, bastante próximos, que têm habitualmente celebração da palavra ao domingo. E como disse há pouco, há pessoas que não se conseguem deslocar, pessoas que são idosas e não se conseguem deslocar por algum motivo, e claro, sem dúvida que não podendo ter outra coisa, é uma celebração que é comunitária, é diferente de estar a ver na televisão ou ouvir na rádio, porque existe aquela questão de dois ou três se reunirem para rezar, mas o que é certo é que, como disse há pouco também, para almoçar ou para ir ao centro comercial ou para fazer seja o que for, o carro existe e funciona e trabalha. E eu estou certo que se houvesse essa sensibilização, essa sensibilidade, sensibilização, a gente procura fazê-la, mas se houvesse a sensibilidade da parte das pessoas para a missa, estou certo de que as pessoas idosas ou sem transporte também encontrariam bastantes boleias para se poderem deslocar também. É um problema sério que não se resolve facilmente. Vamos tentando resolvê-lo aos poucos. Cada caso é um caso, e há pessoas que de facto não podem, mas também, se não podem, já estão dispensadas. Exatamente. Agora, eu penso que o mais grave para mim, o mais grave, portanto, o mais grave é as pessoas perderem as grandes graças que têm, que teriam se fossem uma missa e que não terão na celebração da palavra. Mas outra coisa que para mim é grave é o seguinte: é que a pessoa que não vai, portanto, com possibilidade, a pessoa que tem possibilidade de se deslocar meio dúzia de quilómetros, 10 quilómetros, às vezes 2 ou 3, que tem carro, que se pode deslocar, que pode pedir boleia, portanto, e que não o faz, vai à celebração da palavra, não cumpre o preceito, fica em pecado mortal. Isto é o que diz a nova instrução. Eu tenho aqui, até vou citar. Portanto, a nova instrução é um documento oficial do Ministério da Igreja, emitido pela Santa Sé, para alertar para os abusos nas missas, e diz o seguinte: o preceito dominical só se cumpre através de participar na Santa Missa. Vem referido no número 93 do artigo 7º desta nova instrução. Portanto, qualquer pessoa pode ir ao site do Vaticano. Está lá esta nova instrução, apanhá-la e ver. O ponto seguinte, que é o 94, diz, no artigo 7º da nova instrução, diz ainda que, quando as distâncias e as condições físicas o permitam, os fiéis devem ser estimulados e ajudados a fazer o possível para cumprir o preceito. Portanto, isto também é grave, porque as pessoas vão, o que é que acontece? As pessoas vão à celebração da palavra, têm possibilidade de irem à missa, não vão, ficam em pecado, e depois no próximo domingo vão e comungam. E como um ganho pecado, quer dizer, isto é grave. E eu penso que há obrigação de quem faz a celebração da palavra de alertar para estas situações. O próprio que faz a celebração da palavra tem obrigação, e deve fazê-lo, não sei se o faço ou não, mas se não fizer, fica em pecado também. Tem a obrigação de ir a uma missa. Claro, claro que sim. Isso, o facto dele fazer a celebração da palavra não o justifica de não ir à missa. Ele ficará em pecado mortal e... E se no outro domingo ou no outro dia da semana for comungar sem se confessar, o que é que lhe acontece? Ele está em pecado. E o que é que diz a Sagrada Escritura? Aquele que me recebe indignamente está a receber a sua própria condenação. Portanto, isto é um facto. Isso era verdadeiro já mesmo antes, era a doutrina da Igreja já mesmo antes desta nova instrução. Naturalmente eu sempre tive essa noção de que, de facto, a não ser por motivos graves, motivos de saúde ou outros motivos graves que nos impedissem de estar presentes na Eucaristia, pois sempre que pudéssemos, a Eucaristia ao domingo devíamos estar presentes, e se não estivéssemos, estaríamos em pecado mortal e, portanto, impedidos de comungar enquanto não nos confessássemos. Eu sempre tive essa noção desde miúdo, e por isso é que eu, mesmo hoje, sofro muito por nem sempre conseguir transmitir às pessoas isso mesmo. Sinto que vou renascer num outro lugar. Procuro as luzes da cidade, cruzar avenidas, novos focos, polícia constante. Desbravar a novidade, quero conhecer melhor homens e teias em que sustentam suas vidas. Sentir o viçoso mercado e os juros que cobra por uma vida em grande estilo. Sou apenas eu, o homem do mundo. Serei um defunto sem terra para mim. Sabe um homem das finanças, ficar na avenida a pedir trocos de mão bem esticada. Arruma aqui que tem entrada. Gosto desta vista para o rio, do fumo e do frio, da noite que sossega a estrada. Ter estrelas como o teto nem sempre dá certo. Sacudo agora esta lama. Sou apenas eu, o homem do mundo. Serei um defunto sem terra para me cobrir. Mas visto ao invés, respiro mais fundo, pois não tenho dono, ninguém para me servir. Sou apenas eu, o homem do mundo. Serei um defunto sem terra para me cobrir. Mas visto ao invés, estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, parco em Bobadela, Herdal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. Temos estado a falar sobre a vocação, a ordenação e atividades sacerdotais. Temos estado a falar sobre a Eucaristia e a diferença entre a Eucaristia e a celebração da Palavra. Vamos continuar, vamos entrar na última parte, o nosso tempo já não é muito, mas vamos continuar a falar com o Sr. Padre Orlando Henriques. Padre Orlando, pois temos estado a falar da Santa Missa, já falámos bastante, vamos ter que mudar de assunto. Mas eu ainda aqui queria voltar atrás um bocadinho para perguntar o seguinte. Eu já uma vez ouvi um sacerdote dizer que mesmo antes da missa, eu acho que as pessoas deviam evitar ir à sacristia o mais possível. Porque acontece? Porque é que ele dizia isto? Porque ele tinha necessidade de ir concentrado para o ato que ia ter. Sente isto ou não? Sim, há essa necessidade. Infelizmente, às vezes, por motivos diversos, chegamos mais em cima da hora, sobretudo aos domingos, quando temos que ir de uma Eucaristia para a outra, e de facto, muitas vezes as pessoas aparecem na sacristia, às vezes antes, mas não tanto antes, mais depois. E às vezes, se aparecem antes, eu digo mesmo: olha, por favor, apareça no final. Porque as pessoas aparecem, embora haja horários de atendimento, e embora as pessoas tenham os nossos contactos telefónicos e possam marcar até um horário mais conveniente ou pedir as coisas, o que é certo é que as pessoas muitas vezes aproveitam, mas é ao domingo, para ir à sacristia pedir certidões, pedir assuntos de cartório, etc. E falar sobre diversas coisas. Bom, se calhar era mais interessante irem ao fim, não é? Portanto, porque naquele momento... Sim, muitas vezes encaminham as pessoas para o final. O sacerdote tem necessidade também de estar concentrado, creio eu, pelo que ouvi, portanto, e aliás um pouco pelo que me está a confirmar. Padre Orlando, vamos mudar de assunto, até porque já não temos muito tempo. Olha uma coisa, esteve nestas últimas jornadas... De facto, não estive. Já esteve noutras ou não? Também não, nunca estive. Isto era uma falha grave, mas nunca estive. Porque eu sinto que as... Sinto, se calhar, influenciado por quando é o momento das jornadas, passar por aqui muita gente que fala das jornadas, e isso pode me, de alguma forma, também influenciar. Mas sinto que as jornadas tocam as pessoas. Eu recordo-me que nestas últimas jornadas passaram por aqui os responsáveis de várias dioceses, os responsáveis pelos jovens de várias dioceses, e recordo-me que um, até bastante longe, me dizia que tinha estado numa jornada e aquilo que o tinha tocado de uma forma extraordinária. Portanto, eu penso que as jornadas mexem também com os sacerdotes que vão, e mexem também de um modo particular com os jovens que vão às jornadas. Há vocações que nascem nas jornadas, já tem acontecido já. Pois, eu penso que um encontro com o Papa é sempre algo de marcante. Nunca estive em nenhuma jornada, mas pronto, acompanhei a visita de João Paulo II no ano 2000 e agora mais recentemente a visita de Bento XVI, e penso que um encontro com o Papa marca-nos sempre, e depois também faz-nos bem sentirmos o calor de outros que estão apaixonados, que têm a mesma paixão que nós, a paixão por Jesus Cristo. Claro que quem olha isto com olhos, sem ser com os olhos da fé, pode dizer que são ambientes psicológicos onde as coisas se favorecem, mas eu penso que mais do que isso é sentirmos no mundo em que se diz que é crise e que não há fé e que os jovens não vão, em que se diz, em que se sente de facto muitas vezes a dureza dessas realidades. O que é certo é que ali descobrimos, ou em encontros deste género, descobrimos a riqueza universal da Igreja, e descobrimos muitas pessoas apaixonadas como nós por Jesus Cristo. E faz-nos bem isso. Aquele calor mexe com as pessoas. O próprio Papa dizia, desta jornada que houve em Madrid, que elas tinham superado tudo o que estava previsto e que davam visibilidade à fé e à presença de Deus e coragem para ser crentes. No fundo, é o que está a dizer. Foi o que acabou de dizer. Olhe, pois, eu reconheço que O padre Orlando, com 8 paróquias, não tem possibilidade nada nenhuma aqui. E ir para jornadas é complicado, a não ser que já se alguém. Com pouco de jeito, talvez até dessa. Há sempre formas. Mas também não se proporcionou na altura. As próximas jornadas já não são muito longe. 2011 está a acabar, 2012 está próximo e as próximas jornadas são em 2013. Vão ser no Rio de Janeiro. Já não é muito perto, como foi aqui em Espanha, mas acho que valia a pena incentivar os jovens, não é? Aqueles que puderem, porque as despesas aí também já serão grandes, a não ser que haja viagens mais baratas. Mesmo para a Espanha foi difícil, não conseguimos assim mobilizar as pessoas, os jovens para as jornadas. Foi uma questão difícil, mas claro que devemos sempre tentar e fazer esse apelo, porque essa questão faz-nos bem estarmos ali todos e sintonizados, perceber que estamos sintonizados. Pois, da Diocese de Coimbra, ainda mesmo assim, ainda foi muita gente para estas jornadas. Agora, claro, não há dúvida nenhuma que para o Brasil elas vão ser mais, pois vão exigir um esforço maior, mesmo no aspecto económico, porque fica lá longe. Agora, creio que sim, creio que valia a pena os jovens começarem a poupar já uns tostões e fazerem essa caminhada, porque eles vêm entusiasmados. Recordo-me que estive aqui vários jovens de várias dioceses e eles vinham com um bocado de fogo, que no fundo é o importante. O Papa escolhe fogo e aquele ambiente, de facto, faz isso. Padre Orlando, olha, o nosso tempo está praticamente no fim. Eu vou-lhe pedir um favorzito. É que fique connosco depois, daqui por mais uma semaninha, para continuarmos esta conversa, porque acabámos por não dizer muita coisa que eu tinha aqui em mente falar. De modo que, se entender, durante mais um minutito, não mais, dizer alguma coisa, muito bem, do contrário, dou por encerrado este programa. Pois então, acho que sim, vamos continuar a conversar sobre estes temas ou outros que considerar oportunos no próximo programa. Também, se calhar, se estamos assim já no final, também não vale a pena estarmos a apertar e a deixar as coisas importantes por dizer, não é verdade? Muito bem, obrigado então. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.